Tira-me o pão, se quiseres. Tira-me o ar, mas não me tires o teu riso. Não me tires a rosa, a lança que desfolhas, a água que de súbito brota da tua alegria, a repentina onda de prata que em ti nasce. A minha luta é dura e regresso com os olhos cansados às vezes por ver que a terra não muda. Mas ao entrar, teu riso sobe ao céu a procurar-me e abre-me todas as portas da vida. Meu amor, nos momentos mais escuros, solta o teu riso. E se de súbito vires que meu sangue mancha as pedras da rua, ri, porque teu riso será para as minhas mãos como uma espada fresca. À beira do mar, no outono, teu riso deve erguer sua cascata de espuma. E na primavera, amor, quero teu riso como a flor que esperava, a flor azul, a rosa da minha pátria sonora. Ri-te da noite, do dia, da lua, ri-te das ruas tortas da ilha, ri-te deste grosseiro rapaz que te ama. Mas quando abro os olhos e os fecho, quando meus passos vão, quando voltam os meus passos, nega-me o pão, o ar, a luz, a primavera, mas nunca o teu riso, porque então eu morreria.